Quando ela chega no baile da favela, patrão fica maluco, geral de olho nela. Vestido colado, ela bebe e dança. Só tem um detalhe, quando ela desce levanta. Me desculpe as invejosas, mas não é normal.